Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, neste final do mês de setembro. E é que vamos receber uma das bandas que foi das primeiras a estar connosco no Cá se fazem, cá se tocam. Das primeiras a ter neste ensejo que tínhamos de ter todas as semanas uma banda em destaque. E temos-lo conseguido, já lá vão quase uma dúzia de anos, e a verdade é que os Oculémias estiveram connosco na altura, aqui a propósito do lançamento de um álbum. Portanto, hoje estamos a repeti-lo, no momento em que eles estão a lançar um álbum comemorativo de 25 anos de carreira. Pois bem, vamos falar com o Vítor Soares, mais conhecido por Manolito, a propósito do precisamente desse álbum, e que se expôs a falar, para a Boa Nova, sobre esta comemoração de 25 anos. Olá, boa tarde. O prazer é um grande prazer voltar aqui à Rádio Boa Nova. E fico contente por saber que fomos das primeiras bandas também a fazer parte do programa. Portanto, já fazemos parte da história. Exatamente, claro. Razão pela qual, se noutras de Cuba não houvesse, tínhamos esta, né? Para falarmos. Claro que sim. Mas, ora, a verdade é que vocês estão a comemorar 25 anos. Portanto, parabéns, antes de mais, para os Oculémia. Banda é essa, que, enfim, que tem hitos da qual são indissociáveis. Mas tem uma vicissitude. É uma banda que tem com poucos discos. Mas a verdade é que, entre os vossos pares, os Oculémia são muito conhecidos, portanto, razão pela qual, julgo eu, terá sido fácil engranjear em pé de vocês um conjunto de pessoas para comemorar os 25 anos. Porquê que os Oculémia, de facto, têm poucos discos, comparado com outras bandas que têm o mesmo tempo? Pois, isso é fácil de explicar. Nós, as coisas correram bem a nível de editora. E a nossa primeira editora foi a Moviplay, que editou o primeiro álbum Não Sei Se Mereço, o segundo álbum Não Há Tretas e o terceiro álbum Acústico Até Onde. E quando estávamos no terceiro álbum, eu acho que as vendas do álbum não corresponderam às expectativas que a Moviplay tinha para esse investimento. E então chegaram ali um ponto que nos encostaram à prateleira. Nós, inclusive, isto, portanto, o álbum o Até Onde saiu em 98, nós em 2001... fizemos uma maquete, naquela altura ainda se chamava maquete. Exato. Com os temas para apresentar à editora, e eles foram criando um silêncio ali, um fosso, em que não respondiam, portanto, também não estavam muito interessados em lançar o material que a gente tinha apresentado. E só nos conseguimos desvincular da Moviplay em 2005. Houve ali um interregno de anos que não conseguíamos lançar para mais ninguém, tínhamos um contrato assinado. E primeiro que se conseguíssemos desvincular daquilo, não era assim tão fácil. E foi aí um período conturbado para nós, nunca parámos de tocar, mas que nos prejudicou. E agora tem toda a razão a dizer que somos uma banda com poucos discos, porque só conseguimos depois lançar em 2007 o quarto álbum. Houve ali um interregno grande de anos sem álbum, nos prejudicou bastante. Portugal, coitado de ti. Estás doente, és maltratado. Qual será o teu fim? És cada vez mais desprezado. O teu povo está tão mal, quase sem força para viver. Este caminho é fatal, há quem não tenha o que comer. Tenho orgulho em ser português. Sinto o calor do nosso fado, o suar e uma guitarra que por nós é tão amado. Cantei comigo em português, parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos que batalhar. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país. Portugal, confia em mim. Não te deixes enganar. Há quem nada sinta por ti. Há quem nunca deixou de te amar. Tenho orgulho em ser português. Sinto o calor do nosso fado, o suar e uma guitarra que por nós é tão amado. Cantei comigo em português, parado. vais ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos que batalhar. Cantem comigo em português, parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos que batalhar. Cantem comigo em português, parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país. Entretanto, o panorama mudou de tal maneira que hoje a Movie Play já nem existe, não é? Sim, as coisas hoje estão, de facto, muito diferentes. Hoje em dia já acaba por ser diferente. Hoje a questão dos álbuns já quase não se põe, já se fala só nos temas lançados aqui e ali, porque as pessoas praticamente, enfim, tirando alguns e bons exemplos, na qual no jogo me incluo, já não procuram os discos, procuram um tema e já vão procurá-lo na internet, no YouTube, etc. Sim. Ora bem, e os Alclave passaram esta fase toda. No caso do Vítor, que é um dos fundadores dos Alclémia, conheceu todas estas vicissitudes. Como é que olha, no momento em que estão a facto a comemorar 25 anos, como é que olha para esta transição do panorama do mercado musical? Isto mudou muito. Nós agora é que somos os investidores dos nossos próprios álbuns. Nós agora é que pagamos o estúdio, enquanto que noutros tempos, e quando eu falo da Movieplay, era a Movieplay que investia, pagava-nos o estúdio, pagava-nos o produtor, pagava-nos a produção de videoclipes. Agora somos nós que pagamos tudo isso do nosso bolso, e as pessoas, quando sacam os nossos temas da internet, nem sabem o investimento de milhares de euros que é para nós lançarmos um CD, que nos deixa sempre assim um bocado abalados, porque depois temos que, com os espetáculos, com o que a gente consegue faturar nos espetáculos, é que temos que pagar o investimento que fizemos para equilibrar a balança. Mas isto não é uma grande ginástica que se tem que fazer nos dias de hoje. Será a pior coisa, porque de resto o meio musical evoluiu bastante, cada vez temos mais bandas e melhor música, e acho que a música portuguesa vai ter aí melhores ventos, e qualquer dia estamos aí a importar aí várias bandas aí para todo o mundo. Esta, a evolução musical a nível de bandas, músicos, intérpretes, isto evoluiu bastante. Não ia ser fácil se a gente agora aparecesse assim de repente, furar como furámos nos anos 90. Há muito mais concorrência e de grande qualidade. Dava de sinar, de facto, um bom momento, né? Na altura em que, há uns anos atrás, dizia com, enfim, a queda das editoras, e íamos ter uma grande crise, parece, enfim, como se costuma dizer, a necessidade aguça o engenho, e foi percebendo o contrário. Cada vez mais há bandas a aventurar-se, né? Sim, sim, sim. E de grande qualidade. Já descobri o sentido da vida. Estava no fundo de um copo qualquer, mas esqueci-me de tudo ao cair nos braços de uma mulher. Depois tentei apertar com a memória, espremer o sumo de um sonho fugaz, mas lembrei-me que a moral da história é tentar viver em paz. Mas se tu achas que eu estou a falar sem ter nenhuma razão, fica sabendo que o mundo está todo aqui na palma da mão. Podes procurar uma razão para viver no que foi, o que é e em tudo o que há de ser. O mundo está todo aqui na palma da minha mão. Palma da mão. Fiz o que caminho para a felicidade. Mas fui multado num radar qualquer por excesso de velocidade atrás daquela mulher. Depois pensei acabar com a guerra, mas para isso é preciso lutar. Se algum dia houver paz na terra, venho para cá morar. Mas se tu achas que estou a falar sem ter nenhuma razão, fica sabendo que o mundo está todo aqui na palma da mão. Podes procurar uma razão para viver no que foi, o que é e em tudo o que há de ser. Olhar para dentro e vais perceber que o mundo está todo aqui na palma da mão. Falar sem ter nenhuma razão, fica sabendo que o mundo está todo aqui na palma da mão. Podes procurar uma razão para viver no que foi, o que é e em tudo o que há de ser. O mundo está todo aqui na palma da minha mão. Viver no que foi, o que é e tudo o que há de ser. O mundo está todo aqui na palma da mão. O Sal Colémia tem um novo álbum, precisamente a comemorar os 25 anos. O álbum anterior era de 2014. Sim, o Palma na Mão. O Palma na Mão. Sendo que foram tendo várias configurações da banda, até vários locutores, ou melhor, cantores, porque normalmente é a fase mais visível. Isso de algum modo fez com que a mística da banda fosse sendo alterada, ou o facto de haver pessoas desde o início da banda, como é o caso do Vítor, ou há aqui uma linha mestra que se mantive, na sua opinião? Sim, mas isto não é fácil. Isto, quando a gente mudou de vocalista e quando lançamos depois originais, quem conhecia a Alcolemia dos álbuns anteriores sentiu uma grande diferença e se calhar até nem reconheceu a banda. Se não estiver atento e não ouvirem o nome da banda inicialmente, se calhar pessoas que ouviram temas do Palma da Mão, mas que não identificaram como Alcolemia, devido à diferença da voz do João Beato para a do Jorge Miranda, que era o primeiro vocalista. São registros de vozes diferentes e já passaram para além da nossa alteração de vocalista, já passaram outros músicos, que isto depois também é tudo uma bolinha de neve. Se as coisas estão a correr bem, todos os músicos querem se manter na banda, querem trabalhar para a banda, mas se as coisas não correm bem, e neste caso foi ali aquele interregno que nós tivemos de uns anos sem lançar álbum, foi uma altura muito má, que tivemos que trocar de vários elementos, desde baterista, baixista, só agora... A partir de 2009, quando assentámos ali com a entrada do novo vocalista, é que temos mantido, pelo menos eu, o Pedro Madeira, o guitarrista solo, e este novo vocalista. Mas só agora, em 2014, é que conseguimos assentar com a entrada do Bruno Paiva como baixista e o Márcio Monteiro como baterista. Portanto, há coisa de 3 anos é que nós estamos aqui a manter uma equipa e isso... permite-nos ter outra rentabilização da banda. Gostava de ter uma casa em algodão, onde não se vê o chão. Gostava de morar num castelo branco, com as cartas de chuva e um vaso a cada canto. Um campo de árvores e um belo jardim, sementes de mel, um mundo só para mim. Um teto azul, janelas por abrir, mas quem te disse a ti que eu ia fugir? Para quê? Se o sol nasce e continua a nascer. Uma casa em algodão, lá bem no alto onde não se vê o chão. Gostava de morar num castelo branco, com escadas de chuva e um vaso em cada canto. Um campo de árvores e um belo jardim, sementes de mel, um mundo só para mim. Um teto azul, janelas por abrir, mas quem te disse a ti que eu ia fugir? Para quê? Se o sol nasce e continua a nascer, a nascer. Correr para onde? Se eu aqui vivo ou será sobreviver? Fugir para quê? Se o sol nasce e continua a nascer. Que falávamos aqui há 11 anos, a verdade é que eu fui recuperar essa conversa e vocês diziam que cada vez que lançavam um disco novo, isso capitalizava o número de concertos. Este disco, na base, é um, entre aspas, um best-of, se podemos assim chamar. Julgo também que vai acontecer o mesmo. Quer dizer, a gente praticamente hoje em dia, a gente lança CDs, mas já não está a pensar nas vendas de CDs, que cada vez vende-se claro. Menos. E cada vez se vendem mais no final dos concertos, não é? Pois, os discos são lançados para se tocar depois na estrada, ao vivo. E basicamente é o meio que a gente tem de recuperar estes investimentos, é tocar ao vivo. E esperemos que, para já este ano, correu bem. Tivemos bastantes datas e vamos esperar que agora vamos acertar em mais uns pormenores com a agência para prolongar estas festas dos 25 anos, ainda para o ano. Já tivemos a dar orçamentos e as coisas estão a correr. Podemos dizer que é uma prendinha desses nossos 25 anos as coisas estarem a correr bem neste momento. É justo, é mais que justo. Não importa quantas vidas nesta guerra suja se vão perder, quantas crianças sem família vão ficar a sofrer. Em primeiro plano é uma importante questão, as jazidas de ouro negro como desfazer. respondem dar a mão. Pelos vistos voltámos àqueles tempos passados em que povos inteiros foram exterminados por regimes ditatoriais, opressores e fascistas. E agora o problema são os capitalistas. Pode fazer, eles tomam as decisões, cegos pelo poder, querem ganhar milhões enquanto seres humanos sucumbem na luta desesperada contra a fome, doença e a miséria pegada. Já sabemos quem vai ficar a perder. São sempre os mesmos, sempre os mesmos a perder. Numa guerra que ninguém pode ganhar, que ninguém pode vencer. São sempre os mesmos a perder. Até debaixo do chão, petróleo, diamantes, todos os minerais e a vida que vai morrendo nas florestas tropicais. Ficamos a decisão, ficamos impressionados com as palavras que eles dizem em discursos rodados. Fazem promessas que sabemos nunca vão cumprir. Têm conversas que dão vontade de rir. Mais inocentes a morrer, danos colaterais. Mas para eles não basta, nunca é demais. Mais uma guerra na luta pela paz. Será que estamos a voltar para trás? Já sabemos quem vai ficar a perder. São sempre os mesmos, sempre os mesmos a perder. Numa guerra que ninguém pode ganhar, que ninguém pode vencer. São sempre os mesmos a perder. Estão a comemorar 25 anos e nada mais, nada menos, pensam em buscar pessoal, enfim, ligado à voz e com estilos musicais afins e, para além disso, pessoas também da margem sul, grande parte delas, não é? E vão buscar o António Manuel Ribeiro, os Anjos, portanto, os irmãos Nelson e Sérgio Rosado, o bem recuperado Carlos Tavares do Grupo Baila, o Nuno Norte, assim, enfim, lá no Cine Norte, o Zil dos Astros da Namora, Maria João, Vasco Duarte, Alfredo Costa, o Paulo Borges, o Tiago Estrela, enfim, vocês não olharam outras pesas aqui no respeito aos convites que fizeram. E disseram, venham cantar connosco para gravarmos aqui um álbum de marcar os 25 anos. Ora, desde logo, assim, quem é que escolheu as músicas para incluir este álbum? Vocês, ou de algum modo o dedo daqui das pessoas que queiram cantar convosco também lhes permitiu escolher alguma coisa? Não, a gente, aqui a escolha foi interna, a nível de banda. Nós pensámos os temas que poderíamos, e isto foi outro exercício que a gente teve que fazer, à medida que íamos pensando em nomes de amigos e de pessoas que a gente idolatra, pessoas com quem a gente também já tinha partilhado o palco algumas vezes, alguns amigos que a gente já considera amigos. Foi aqui um exercício que a gente teve que fazer a analisar o tema e qual era das vozes que encaixava no tema e que a gente podia potencializar o tema. Os temas foram todos escolhidos entre nós, cada um elemento da banda fez uma seleção de temas e depois, achando ali os convidados, encaixando os convidados com os temas, chegámos a estes 10. E infelizmente houve um tema que não teve convidado. Houve um convidado que a gente queria na altura, que estava com uns problemas de saúde e acabou por não conseguirmos trazer para gravar connosco o Bata para a Cabeça no Chão. Mas os outros 9 a gente conseguiu ter convidados e gostámos muito do resultado final. Queria saber até onde posso ir. Queria conhecer os teus olhos e o teu sorrir. Aprender contigo aquilo que não sei. A perguntar-te como amigo o que nunca perguntei. E saber se existe amar entre nós. Não quero ser, não sou capaz de ser mentira. E aliás, toda a verdade é que não sei. Já tiveram a oportunidade de andar a mostrar este disco desde de junho até agora. Aliás, o último que tiveram foi bem recentemente, aqui na Festa do Avante, jogo saber. Mas antes disso, até em casa, na Mora, vocês tiveram muito parte destes convidados para o disco também convosco em espetáculo. Até o que jogo saber, na primeira parte, até foi a União das Tribos, que é uma banda que em breve estará aqui também na Boa Nova, a fazer, portanto, esse concerto. Aí sim, imagino que tenha sido a festa completa. Sim, foi a melhor festa para já deste ano. Foi nós estarmos em palco com o Carlos Tavares, que é aqui um símbolo aqui do nosso concelho de Seixal, do Grupo Baile. É uma pessoa que a gente idolatra, consideramos amigo, ele gosta muito de nós e nós temos o carregado até já mais que uma vez para os espetáculos. Mas os convidados trouxeram ali outra. O Nuno Norte também participou. Tivemos, para além de alguns dos convidados que participaram connosco na gravação do álbum, tivemos ainda a Diamantina Rodrigues, que é uma fadista aqui da nossa zona, que também convidámos e ela aceitou de bom agrado, colaborou também. Tivemos um saxofonista também convidado. Foi digamos, a festa de comemoração dos 25 anos, foi aqui na Amora. Muito bem, os saxofonistas, é para ficar o nome, o Zé Miguel Zambujo, não é? Não tenho nada, vou chamar a minha mãe. Estamos a falar com, nem mais nem menos, que o Zauclémia, que estão a comemorar 25 anos de carreira e que, precisamente, lançam um álbum com 10 temas recuperados e onde estão temas bem emblemáticos, onde não podia deixar de estar temas como o Não Sei Se Mereço. Ora, a verdade é que, entretanto, vocês têm um álbum anterior, o Palma da Mão, que, de algum modo, foi passando despercebido, digamos assim, mas marcou, como disse há pouco, a transição até de elementos da banda. Ora, vocês hoje em dia, quando estão a fazer, enfim, hoje estamos a comemorar 25 anos, mas quando estão a fazer um alimento para um concerto, o que é que vocês vão buscar mais? Os últimos discos, ou de algum modo têm a preocupação de ir buscar transversalmente todos estes 25 anos de carreira? Quer dizer, a gente tem que ter sempre alguma preocupação e não entramos só num alinhamento de temas nossos. Os nossos espetáculos têm que ser também um pouco para o público, fazemos uma festa. E temos vários temas no nosso alinhamento que não são nossos. A gente o que quer mesmo, além de alguns temas emblemáticos que têm que estar sempre no alinhamento, o Não Sei Se Mereço, um Para Que Sonhar, grande parte destes temas que estão aqui neste álbum de 25 anos, a maior parte deles faz parte do alinhamento obrigatório para cada espetáculo. E depois incluímos fizemos uma versão em 2007 da Chiclete, dos Táxi, fizemos uma versão em 1997 do segundo álbum Não Há Tretas, fizemos uma versão arrocalhada do Fado Nem Às Paredes Confesso, que ao vivo resulta muito bem. É muito engraçado ver a malta a cantar fado, a acompanhar-nos e depois nós debitamos ali o rock. Mas essencialmente o critério que a gente pretende e os temas, a seleção dos temas, é para fazermos uma festa e as pessoas saírem satisfeitas de partilhar ali um momento de intimidade connosco, mas saírem satisfeitas. Sabe que eu já começo a ter alguns devaneios da idade e do arrojo de que fazer deste programa que também já me permite dar palpites. Não é que me tenha dado ordem para isso, mas o meu palpite era este. E tendo em conta até aquilo que tem sido a passagem de temas aqui vossos, aqui na Boa Nova, no pós-entrevista que nós tivemos há 10, 11 anos atrás, há um tema que é cíclico, de passar aqui na Boa Nova. E, curiosamente, não o vejo aqui neste disco com uma nova versão, que é o Areia de Pedras Salgadas. Porquê é que esse tema ficou fora? Naturalmente porque não me consultaram, não é? Mas não haveria... Enfim, estamos a falar aqui de 10 temas, ainda haveria espaço para qualquer coisa mais. E é um tema, de facto, do nosso ponto de vista, extremamente interessante. Claro que sim. Conforme ficou de fora o Areia de Pedras Salgadas, ficou de fora outros temas... Esse tema é do quarto álbum do Zauclémia. Exato. E já não é a primeira pessoa a questionar-me porque é que o Areia de Pedras Salgadas ficou de fora. Mas isto acabou por ser, quer dizer, não foi premeditado, isto foi a escolha dos músicos, dos atuais elementos da banda. Se calhar se tivessem presentes mais elementos da altura que lançámos o quarto álbum, possivelmente o Areia de Pedras Salgadas iria estar na lista de escolha. Mas é engraçado que já não é a primeira pessoa que me questiona sobre o Areia de Pedras Salgadas. Interessante. Se calhar falhámos aqui. Eu vou assumir a culpa. Eu fico bem, eu sei que serei areia de pedras salgadas, onde passeias e as tuas pegadas ficam marcadas em mim. A minha vida quiser chegar ao fim. Eu fico bem, eu sei que serei areia de pedras salgadas, onde passeias e as tuas pegadas ficam marcadas em mim. Então, vamos aqui a outro aspecto. Há pouco eu falei da festa que deve ter sido o espetáculo da Amora. E como bem sabe, hoje a música vive muito, como há pouco também eu referi, da imagem, não é? Aliás, tenham esse cuidado que vocês, para este disco, resolveram logo fazer para o primeiro single um vídeo que está, infelizmente, youtubado, porque só youtubado, porque o espaço em música nos canais abertos de televisão é cada vez muito reduzido. Portanto, cada vez menos. Mas está youtubado e hoje as pessoas também é lá que vão à procura da música. Ora bem. E assim, uma vez que a componente de imagem resulta bem para convosco, porquê não um DVD desse espetáculo da Amora? Quer dizer, a gente temos aqui umas cartas escondidas, que ainda não gastámos tudo. Muito bem, pronto. O espetáculo foi gravado. Já estou a querer saber demais, não é? não, é que estamos ainda em fase de estudo, porque tudo isso, como eu ainda há bocado disse, tudo isso requer investimento, e o investimento é feito do nosso bolso. Uhum. E nós também não temos, assim, tanto quanto queríamos para poder investir logo assim, passado meses. Portanto, isso, o espetáculo foi gravado, nós temos isso aguardado, e possivelmente, não tenho ainda a certeza, poderá sair, se esgotarmos esta edição, que está a correr bem, desta primeira edição do álbum, uhum. Possivelmente na segunda edição poderemos ter, para além destes 10 temas, poderemos ter o álbum ao vivo. Portanto, serão dois álbuns. O ao vivo poderá ser uma oferta incluída na compra depois deste álbum. Muito Mas bem. Tudo isso está dependente de a gente esgotar esta primeira edição. Mas temos isso em pensamento e eu estou a dar esta notícia em primeira mão. Ótimo. E nós também, aproveitando esse facto, cá estaremos, seguramente, já fica apontado. Se tal acontecer, voltaremos a falar sobre esse aspecto. Só precisamos mesmo que as pessoas comprem esse CD, que é para esgotar. Vai sempre ter a nova edição com... que é uma prendinha nossa para as pessoas que nos apoiam e que gostam de nós. E tem muito a ver com uma prendinha nossa. Eu saí às 11 e deixei-te abandonada. Passaram-se anos, até de ti me tinha esquecido. E quando me viste, andava por aí perdido. Não me conheceste e eu chamei-te em vão. Assobiei devagar e tu cantaste a canção. E só assim me conseguiste reconhecer. Porque és tu, nunca te levei a mal. Só tu e eu, já não dá mais para viver. E o amor já não é igual. Já não é igual. Te lembras uma história mal contada? Eu saí às 11 e deixei-te abandonada. Não te quis mal, não te quis fazer de traste. Mas como eu te deixei, foi como tu ficaste. Ficaste igual, não mudaste um bocado. E como sempre, só vês as coisas para o teu lado. E só assim conseguiste aprender. Mas por favor, não me leves isto a mal. Só tu e eu, já não dá mais para viver. E o amor já não é igual. Já não é. E para terminar, como vê, o tempo passa num instante, a conversa com as cerejas. A ideia que nós temos é que os Alcolemia, assim como outras bandas, como o HF, eventualmente, até curiosamente moram perto, não é? São bandas que conseguiram granjear muito rapidamente e que se mantêm fiéis um conjunto de fãs. Tem a percepção de que a cada lançamento de disco há pelo menos logo um conjunto de pessoas que estavam à espera do disco? Ah, sim, isso é normal. É normal ao longo dos tempos. E nós também, isso também ajuda todas esta evolução que houve nos meios de comunicação, o Facebook, de volta das pessoas que nos contactam, que dizem que gostam de nós, e nós, tudo isso, a gente, é uma atenção que a gente faz para com o público. E já sabíamos que quando íamos lançar o álbum, cá à partida, tínhamos não sei quantas pessoas à espera para comprarem, que nos permite, assim, logo algum expectativa positiva, nas despesas, que é gravar um álbum e depois editá-lo e lançá-lo. Mas já sabíamos de antemão que tínhamos umas quantas pessoas. Mas tudo isso graças agora às novas tecnologias. Isto, o Facebook é o mundo. Exatamente, há que saber aproveitar todas essas oportunidades. Já reparaste como as coisas são? Já viste bem o que tens na mão? O mundo morre e ninguém acorda, e qualquer dia vai chegar a hora. Todos pensam que não há um fim, mas tudo isto não é bem assim. Nós já vivemos sufocados e continuamos para aqui parados. Já ninguém pensa em acabar com a matança que se faz no mar. Já ninguém pode desfazer o que está feito, o que nos faz sofrer. E para quê? Como as coisas são, já viste bem o que tens na mão? O mundo morre e ninguém acorda, e qualquer dia vai chegar a hora. Todos pensam que não há um fim, mas tudo isto não é bem assim. Nós já vivemos sufocados e continuamos para aqui parados. Este mundo se faz, feita por quem se julga audaz. É fria e morta sem esquecimento, afunda-se no mar, sente-se no vento. Yeah. Vitor, um abraço uma vez mais, um prazer falar consigo uma vez. Aliás, já pré-agendámos que em breve iremos falar com você outra vez, que de facto as coisas estão a correr bem. E claro, a nossa conta parte, cá estamos para divulgar tudo o que os Alcâmbio vão fazendo. E já sabe, vindo aqui a Cima ao Norte, teremos porta aberta para vos receber. Claro que sim, seria um prazer voltar outra vez ao Oliveira do Hospital, que nós já, a última vez foi em 2011. Exatamente, é verdade. No contexto do Parque do Mandeiro. Do Mandeiro, na Académica. Já há uns anitos que não regressamos aí ao Oliveira do Hospital. Muito quem bem, sabe? Muito bem, nunca se sabe. Ora, um prazer, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, Sr. Oliveira, obrigado, grande abraço. Eu já sei que o